Agora, em nome de Califórnia Produções, Rádio Imprensa 102,5, vamos chamar eles. Meu maestro, Rafinha, a minha linda, maravilhosa Palominha, e ele e o Marquinhos. A partir de agora tem, pra você dançar, Cintura de Mola! Cintura de Mola, o pancadão da Bahia. MeuCDs.com. Gravações exclusivas. Ao vivo. Cintura pra você. Putaria na sala, na sala. Pega o dedadinho e esfrega na cara. Joga pra cima, negão. Na casa das meninas, putaria na sala, na sala, na sala. Pega o dedadinho e esfrega na cara, na cara do papo. Daí eu fico todo, começo na pé. Daí meus amigos tem um monte de mulher. Tem hora que eu dou por baixo, quatro mulher pra cima. Ô negócio, pô, chamego de menina. Aí eu tô doidão e começo uma vez. Aí o regimento tem um monte de mulher. Tem hora que eu tô com baixo, quatro mulheres. Eu quero ver o desmantelo, bora! Na casa das meninas, putaria. Na sala, na sala. Pega o danadinho, o Eco sala. Gostosão, é gostoso agora. Na casa das meninas, putaria. Na sala, na sala, na sala. Pega o danadinho e esfrega na cara. Na cara do... Vai, vai, vou! Para balançar! Cintura ao vivo! Tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, vou! MeuCDs.com. Gravações exclusivas. Na casa da menina, putaria na sala. Na sala, na sala. Pego o danadinho e esfrego na cara. Joga pra cima, vai! Putaria na sala, na sala, na sala. Pego o danadinho e esfrego na cara, na cara do papa. Daí eu fico doido, começo uma festa. Daí meus amigos tem um monte de mulher. Tem hora que eu tô por baixo, quatro mulher por cima. Ô negócio bom, chamego de menina. Aí eu tô doidão. Eita negócio bom, Regimilce. Dá mais um grãozinho aí pra mim, Regimilce. Dá mais um grãozinho pra mim aqui, vai. Na casa das meninas, putaria. Chegou! Aí tá valendo. Na sala. Pega o danadinho e esfrega na cara. Tchê, tchê, tchê. Bota pra moer. Na sala. Na sala. Pega o danadinho e esfrega na cara. Na cara do papai. Vai, vai. Bora balançar. Pintura ao vivo. Rafinha, putaria na sala, na sala, na sala. Pega o danadinho e